set Nikman Tower 103 başa çıkar. Artık Singh Mojiye motorizat bozmuştun uzayrı ve 10-16 browser'ı saçma. Sing Solish, there is no way to read a song, there's a less mono. Papá, papá, Lima, Lima, Fox, chame agora Centro Recife, 2085, alterno 2545. Voo no 759, chama agora Centro Recife, 125, no alterno 3395. Chama RM2225, desça para 2000 pés, QNH no 0 no 5, autorizado LSXP, reporte final estabilizado. Um, dois, um, décimo, um. Dois, sinal de vazura, Cúmplice? Autorizado. Lima Lima Fox na escuta. Passaredo 2223, estamos no centro Recife, 260, terno 288. Nova linda cola, vista no 0, vento 190 graus, 099. Vista 96225, complete a aproximação, torre 10895. 1095, bom dia, pegar. Salvador, bom dia, chanel 6225, agora 2000 externo. Chanel 6225, aeronave linda, tenta colar de fora de Salim. Pode controle, bom dia, Golo 649, PSC da Euleda, passa 1200. Golo 649, contato com a data de decolagem, supor nível 360, autorizada por Odileda. Modo Leda 360, subido no 649. Paulo 49, sono 12 na Espa 1, Genema 285. Quatro, bom dia, autorizado pela ENA, colapso de 0, vento 180 graus, 08 mais. 24234, decolada 53, controle 1208. 1208, azul 4234, um bom dia. Bom, 649, chame centro Recife, 251, alterno 3395. E o azul 4234 decola na Puca, cruzando agora a 1000 pés. Bom dia. Azul 4234, contato radar na decolagem, suba para o nível 350. 350, azul 4234. Delta tem livre táxi, a ponta de perdão zero. Quatro, dois, três, quatro, vou direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, agradece 4234. Quatro, quatro, oito, nove, sem identificação, desça para o nível zero, correção, desça para 4000 pés, que é no 0 no 5. Azul 4234, chame agora no centro Recife, 1285, até 12545. Critério, tráfego único no terminal. Daqui a cuidado, estou autorizado a ingresso na pista, reposte alinhado e pronto, cabeceira na 7. Tempo Delta, livre decolagem, pista 17, vento 180 graus, 0 lá atrás. Mike Echo Delta, do Polo 204, controle 190, cima 8. 208, Mike Echo Delta. Controle, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, contato com a barra na decolagem, prossiga, Manatina me escuta. Manatina me escuta, mil pés, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, autorizado direto. Direto. Azul 4489, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte final estabilizado. Azul 4489, complete aproximação, chame torre 10895. Já está puxando, daqui a pouco. Salvador, bom dia, azul 4489, fica uma meia e meia da cima. Azul 4489, continua a aproximação, reporte quando embaixo travado. Passarei. O Mike Eco Delta, serviço radar terminado, frequência livre, reporte retorno. Foi travou, passo 489. Azul 4489, livre posto, posto 90, vento 190 graus, 909. Livre posto 90, 4489. Azul 4489, solo azul no 4, direita no 21, decimal 1. 6312, essa é a identificação, dessa para nível 050, chegue a Damari, QNH no 0 no meio. A linha decola, pistão 0, pimenta 8, 0 grau, 0 grau, 0 grau. Aeronave acionada 2000, nível 095, na radial 288 de Salvador, 55 milhas na escuta do controle. Trajeto 59, sendo identificação, desça para o nível 050, chegada bom, fique em negócio 0 no meio. Chile 6312, autorizada a proa de TAP, desça para 3 mil pés, que é legal no 0 no meio. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 87, Fuca Caju, cruza 2000. Boa noite, 87, contato radar regular, saída Fuca, sobe para 370. 370, solicita a sessão 390, voo 887. Tudo mantém inicialmente 370, aguarde coordenação 390. Inicialmente 37, aguardando coordenação 39, voo 887, graças. Fico mesmo no 7, acendo a identificação, vando na proa de Alagoas, intercepta a chegada a Bolf e reporte descida, que é legal no 0 no meio. Gol 887 autorizado, nível 390. 390, obrigado, 887. 26312, desça para 2000 pés, autorizado a sinal de LSXE, reporte final estabilizado. Correto, autorizado da presente, atrás de Duna. Seis, desça para 4000 pés, que é legal no zero no meio. Então, 9978, bom dia. Desça para nível 050, QNH no 0 no meio, confirme efetuando desvios. Então, 9978, na fila de mares, desça para 050. Um 87 sobre centro Recife, 2085, alterna 12545. Trip 5217, desça para nível 050. 3859, desça para 2000 pés, autorizado a final de LS X-Way, reporte final estabilizado. Autorizado, 3859. Localizador, Xané 6312. Xané 312, complete a aproximação, chame torre 118.95. 18.95, Xané 3.2, topo externo, normal, baixado, travado, 1.0. Xané 3.1.2, tem livre pouso, pistão 1.0, vento 1.9.0 grau, 0.8 mais. Livre pouso, Xané 3.1.2. Azul 9978, desça para 3000 pés, que negar no zero no meio. Xané 312, solo 31, teve pista pela direita, solo 121, decimal 1. Xané autorizador 3859. Sala 3859, chame sua recém 1895. 1895, 2359. Azul 9978, desce para 2000 pés, autorizado LSXO e reporte final estabilizado. F5217, confirme velocidade. Change, reduza para 220. Trip 5217, desça para 3000 pés, quem negar no 0 no meio. Salvador, bom dia, tá 3859, LSXC, estabilizado no 0. Visual. Tá 3859, checa o trem. Travado. Tá, 3859, livre pouso, pista 1-0, vento 1-8, 0 grau, voo 0-9. Tá, 3859.